2 no Rio, com a incessante banda sonora do Fausto Falset a acompanhar cada um dos nossos passos, os dois lançaram-se numa exploração do moderno Rio. E o Rio está muito bem e recomenda-se, mas talvez soe um bocado fuleiro, ou cheesy, como dizem os ingleses, falar dos dois assim, com letra maiúscula e tudo. Enfim, o que importa é que os 12 estiveram lá e tiveram tempo para contemplar cada uma das maravilhas da cidade maravilhosa com a atenção que se lhe exige. Quer dizer, nisso levou um certo avanço o Saavedra, que pôde provar a inigualável feijoada do Copa. Tão boa, que rebenta a escala e merece 7 estrelas. Mas depois recuperei-o pelo facto de ter chegado pelo Santos Dumont, cuja aproximação e aterragem permite algumas das mais fascinantes vistas da cidade. Não chegámos a perceber porque é que o Marius não aparece no guia 4 rodas, porque o empregado nunca chegou com a resposta, mas de resto vimos respondida à maior parte das perguntas que havíamos alimentado pelo caminho. O Copa é o hotel mais bonito da cidade? É. O Hotel Marina existe mesmo? Existe, sim, e fica na orla de Ipanema. Ostentava, curiosamente, um dos ditos do profeta Gentileza. O Porcão é mesmo o melhor restaurante da cidade. É claro, se pensarmos na relação qualidade-preço e na excelente vista da Lagoa Rodrigues de Freitas. Melhor carne que essa, só indo ao Fogo de Chão, em São Paulo, que em contrapartida não tem sushi nem entradas tão generosas. O bondinho e o corcovado valem a viagem? Valem, com certeza. As garotas de Copacabana e Ipanema continuam mais gostosas que nunca? Olha, para já essa frase não faz muito sentido. E eu não vi bunda nenhuma. Nem cheguei a ver nenhuma das patricinhas do Leblon. Houve um dia que demos uma saltada à Barra da Tijuca, e lá também não vi bunda nenhuma, nem vi nada que valesse a pena conhecer, o que inclui o olvidável restaurante Mercado do Peixe. Já no Leblon vale bem a pena passar pelo melhor restaurante sushi da cidade, o Sushi Leblon, e pedir uns económicos menus executivos regados com o melhor saquê da casa. Ainda que a Barra não valha a pena ir, valerá a pena com certeza ir um pouco mais adiante e visitar a Prainha e o Parque do Grumari. Essa zona, informou-me o Saavedra, era antigo posto de peregrinação dos hippies da MPB dos anos 70, como a Gal e o Caetano, personalidades agora consagradas que não avistámos por lá. Para chegar a essas praias basta apanhar uma das vans que passam pela Nossa Senhora de Copacabana de manhã bem cedo e que atravessam a Avenida das Américas em alta velocidade, pedindo para saltar no cruzamento do fim da avenida antes de virar para Santa Cruz. Daí para a Prainha, depois é só pegar um dos combis que vão pela estrada de terra e que apresentam na sua frontaria uma tabuleta dizendo Recreio. Eu infelizmente não cheguei a encontrar a Vanessa da Mata para lhe perguntar afinal porque é que ela insiste tanto nesse boa sorte, mas mais importante do que isso, fiquei a saber que eles lá pronunciam esse antropónimo como Vanessa. Assim mesmo, com vogal fechada, o que não deixou de me deixar um tanto intrigado. Mas enfim, nada de muito estranho, tendo em conta que eles insistem em dizer Malumader em vez de Malumadeir, como dizemos aqui, o que está em grande contraste com a pronúncia de Elis, que eles pronunciam como uma verdadeira paroxítona, quando aqui em Portugal toda a gente sempre diz Elis, vá-se lá saber porquê. É um diferendo que costuma haver entre os dois e que certamente ainda vai dar que falar. Do lado do PE, é possível argumentar que, de facto, sendo esse um nome de origem hebraica, como muitos dos atuais L's que andam por aí, terá de ser acentuado na primeira sílaba. Por outro lado, o do PB, é possível argumentar que, como qualquer antropónimo, essa é uma estrutura adaptada à fonologia do português, e que, da mesma maneira que não passa pela cabeça de ninguém dizer Dinis com acento na primeira sílaba, também não se deve dizer L's como paroxítona. O que é, convenhamos, um argumento de peso contra uma pronúncia como Malumader. A verdade é que existem muitas assimetrias entre o português europeu e o português do Brasil, e eu maravilhei-me a estudar as assimetrias lexicais do sistema de palavrões. Provavelmente já todos sabem que tabaco é palavra de uso restrito por terras de Vera Cruz, mas eu, pelo menos, não sabia que lá rabo se opunha ao nosso cu como uma palavra que não deve ser usada em público para designar o traseiro. De volta a Portugal, repare que o novo acordo ortográfico foi aprovado e percebo que acabei de passar para outra ordem de grandeza. Enfim, embora ache o acordo tecnicamente mal executado, pelas razões que antes referi e por outras tantas que ainda poderão ser descritas, fico contente por agora poder usar o adjetivo cônica, escrito desta maneira, para falar de uma das minhas palavras favoritas do português.